você sonhou, pra dúvida acabar, melhor ligar de novo. Ih, Fred, eu não sei não, hein? É, Gustavo, deve estar fora de área ou... Te traindo. Central do Sertanejo. Você não se importa ao me ver de volta, bater na mesma porta onde te dei as costas um dia e saí. Sei que fui tão imaturo, menino inseguro, com medo do futuro, mas agora eu juro, vim me redimir. Esse tempo ausente, eu pensei na gente, pra seguir em frente eu tenho que mudar. Na nossa separação, cheguei à conclusão que o seu coração é o melhor lugar. Te perdi, me perdi, mas dá pra voltar. Faço o que quiser de mim, é só dizer um sim pro meu coração. E me jogo nessa porta dentro, pego e arrebento essa solidão. Faço o que quiser de mim, é só dizer um sim pro meu coração. E me jogo nessa porta dentro, pego e arrebento essa solidão. E juro, meu futuro tá nas suas mãos. Só dizer um sim pro meu coração. E me jogo nessa porta dentro, pego e arrebento essa solidão. Faço o que quiser de mim, é só dizer um sim pro meu coração. Jogo nessa porta dentro, pego e arrebento essa solidão. E juro, meu futuro tá nas suas mãos. Faça o que quiser de mim, João Carreiro, passando aqui no Central do Sertanejo. Essa sequência dessa segunda-feira tá demais, né, gente? Pode concordar comigo, tá maravilhoso o programa de hoje, bom demais. É segunda-feira, iniciando mais uma semana, e eu tô com gás total também, né? Colocando aí as melhores músicas, os principais sucessos, todo mundo comentando que o programa hoje tá demais, hein? É o pessoal aqui do Central da Mídia, olha que maravilha! Gente, vamos aí, que o nosso programa não pode parar. Segunda-feira maravilhosa, 16 de maio do ano de 2016. E a música boa por aqui é o que não falta. Música boa é o nosso lema. E eu tô trazendo agora toda a diversão, toda a irreverência. São aí pessoas que eu adoro, né? Desde quando começou a dupla, né? Eu não sei se começou naquela época, não. Mas eu lembro que era muito bom. Rio Negro e Solimões, hein? Desde a época, na Sala da Bota, né? Aquela coisa toda era Rio Negro e Solimões, né? É sucesso. Agora é Furacão, chegando no Central do Sertanejo. Boa segunda-feira.